Eu já passei o que cê tá passando. Eu já chorei o que cê tá chorando. Cê vem como vai beber pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz. Cê vem como vai beber pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz. Aproveita que eu já te mandei muitos áudios pra você ouvir depois, viu? O negócio é o seguinte: quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima, balançando pra lá e pra cá, assim. Vem, Goiânia. Pessoal do fundão também. Pra lá, pra cá, pra lá. Joga a mãozinha pra cima, Tati. Ó, meu filho, ó. Canta assim, ó. Eu já passei o que cê tá passando. Sei bem. De novo assim, eu já passei o que cê tá passando. Eu já chorei o que cê tá chorando. Se vem, bebê, pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir minha voz. Só no áudio do WhatsApp, porque você não vai me ver na sua frente mais nada. Só de sacanagem. Vem. Tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa, louca. Quer mostrar pros seus amigos que tá zen. Só se for sem amor, sem ninguém, sem minha boca. Ai, ai, pesou na maquiagem pra sair à noite. Quem te dá um close, vê que sua coisa é só pose. Vai encher a cara e rebolar com as amigas. Mas só de sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente montou pra espantar esse DP que quer pegar meu ex-amor. De sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente voltou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. Se eu não pegar, ninguém pegou. Uou, se eu não pegar, ninguém pegou. Ninguém pegou. Se eu não pegar, ninguém pegou. Uou, se eu não pegar, ninguém pegou. Ninguém pegou. Tá achando que tá enganando quem? Israel e Rodolfo! E aí, Mateuzinho? Tudo bom, meu pai? E tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa, louca. Quer mostrar pros teus amigos que tá bem. Tá só te pôs em amor, sem ninguém. Sem minha boca, ai, ai. Pensou na maquiagem pra sair à noite. Mas quem te dá um close, um beijo, um sorriso é só pose. Vai encher a cara e rebolar com as amigas. Mas só de sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente voltou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. De sacanagem, eu vou colar no seu rolê só pra causar. Vou espalhar boato que a gente voltou pra espantar FDP que quer pegar meu ex-amor. Se eu não pegar, ninguém pegou. Se eu não pegar, ninguém pegou. Ninguém pegou. Se eu não pegar, ninguém pegou. Se eu não pegar, ninguém pegou. Ninguém pegou. Mateuzinho, tá achando que tá enganando quem? Tá achando que tá enganando quem? Zé Rodolfo! Valeu, Mateuzinho! Vou cantar bebendo essa, viu?

pedaço. Também não é crime querer. Eu me perderia fácil nesse pedaço de mau caminho que é você. Me torna um artista aos meus hormônios. Quem já fez amor contigo em sonho, mas deve ser bom me esperar. Solta a voz assim, ó. Deus me livre. Mas quem me dera nós dois pra paredes, uma cama dando cega. Mas quem me dera, pra que dar certo vale o pouco, cê não presta. Deus me livre. Mas quem me dera nós dois pra paredes, uma cama. Ó. Mas quem me dera, pra que dar certo vale o pouco, cê não presta. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Até eu duvidei que aquela boca que eu beijei ia ser minha. Eu achava que era só farra. Na primeira semana de namoro cortaram minha energia. Pensei, agora ela me larga. Largou a mansão dos pais pela minha kitnet. Largou a cama box pelo meu colchonete. Se contentou com meu pouquinho. E tem gente que fala que ela não gosta de mim. Eu não tenho dinheiro, nem sou tão bonito. Muito menos tenho fama. Certeza que ela me ama. Certeza que ela me ama. Eu sou bom de cama. Largou a mansão dos pais pela minha kitnet. Largou a cama box pelo meu colchonete. Se contentou com meu pouquinho. Tem gente que fala que ela não gosta de mim. Eu não tenho dinheiro, nem sou tão bonito. Muito menos tenho fama. Certeza que ela me ama. Certeza que ela me ama. A mão é de pedreiro, o carro é antigo. Me entrego na minha baiana. Certeza que ela me ama. Que ela me ama. Ela sabe que eu tô ruim das pernas, mas que eu sou bom de cama. De cama nós é bom, menino. Dorme gostoso a noite inteira. Brigou outra vez, então não vem me culpar pelo que você fez. Vou ficar nesse carro rodando cidade e esperando seu volta pra mim por mensagem. Pode ser que eu estacione em algum lugar. Todo abrigo, remédio pra cura é um bar. Seu beber, eu sei que a coisa vai piorar. Já tô vendo, eu ligando só pra te falar. Tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo o erro por nós. Tô no posto comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que você gosta. Acha um filme aí no Netflix, em 5 minutos tô na sua porta. E a gente faz amor demais. E o que era raiva vira paz. Não vamos mais falar em despedida. Afinal, afinal, pipoca, chocolate, tudo que eu sei que você gosta. Acha um filme aí no Netflix, tem 5 minutos, tô na sua porta. E a gente faz amor demais. E o que era raiva vira paz. Não vamos mais falar em despedida. Bora pôr fogo nesse negócio aqui então, meu povo! Isso aqui todo mundo sabe, vem Goiânia! É mais um gole de cerveja que desce amarga, é a saudade, não dá trégua. E quando eu acho que tô esquecendo, que acontece, hein? Do outro lado encosta um carro e o desgramado, cara, só me dando volume. Meu ponto fraco é essa moda. Atenção, Goiânia, joga a mão pra cima e canta assim, ó. Desce esse pata. E quanto mais eu choro, mais eu gasto, mais essa resposta mal, amor, sua coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira. Quanto mais eu choro, mais eu gasto, mais eu devo. Encosta um carro e o desgramado, cara, aumentando. Meu ponto fraco é essa moda que você chegou. Solta a voz e canta, pra se esse porta-mala, amor. Sua coisa tá ficando feia. E quanto mais eu choro, mais eu gasto, mais pra se esse porta-mala. Amor, sua coisa tá só você ver. E quanto mais eu choro, mais eu gasto, mais essa resposta mal. Amor, sua coisa tá ficando. Cê tá acabando com a minha. E quanto mais eu choro, mais eu gasto, mais eu devo. Bebi até um gole de pinga aqui depois dessa. Toma aí, compadre. Você vai bater aquela porta e vai sair. Seu coração vai achar que esqueceu de mim. Ah, vai demais. Vai parar em algum lugar, encher a cara e vai gritar que vai beijar umas boqueiradas. Vai demais. Você vai conhecer pessoas, mas na hora que você for se apresentar, sabe o que vai rolar. Alguém vai perguntar, ué, mas não você que namorava com comigo, sempre vão perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Quando acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, cê tá comigo. Sempre vão perguntar por que você não tá comigo. Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá. Quando acha que me esqueceu, alguém vai te lembrar. E mesmo sem querer, cê tá comigo. Você